Hoje eu sonhei que ela voltava e vinha muito mais que linda. A meia-luz me acordava, cheirando a flor de tangerina. Eu lhe amava e mergulhava no seu olhar de onça menina, e docemente me afogava em suas águas cristalinas. Eu lhe amava e mergulhava no seu olhar de onça menina, e docemente me afogava em suas águas cristalinas, em suas águas. Depois sonhei que ela voltava, e dessa vez bem mais que linda. A meia-luz me afagava, e sua pele era tão fina. Quando acordei, meu bem chegava, seria onça ou menina. Chegar assim de madrugada, cheirando a flor de tangerina, cheirando a flor